O caminho do fracasso. Você sabe qual é o caminho do fracasso? Deveria saber, né? Todo mundo deveria conhecer o caminho do fracasso para não trilhar esse caminho. Para não caminhar nesse caminho. Infelizmente, a maioria está nesse caminho. Não, só 99,99% das pessoas estão nesse caminho do fracasso. Tem até um ditado americano, né? O cara é um fracassado, né? Então, todo mundo está trilhando o caminho do fracasso e na esmagadora maioria está fracassando na vida, estão se tornando fracassados. A gente nasce na mais completa escuridão da ignorância. E se a gente não aprender o caminho do sucesso, nós vamos continuar, né? Nesse caminho do fracasso, vida após vida. Com todo o chamado progresso, com todo o chamado esoterismo, ocultismo, toda a religiosidade, com tudo que tem por aí, mas todo mundo, ou quase todo mundo, andando nesse caminho do fracasso. Por isso que a gente tem que conhecer o caminho do fracasso para não entrar, não continuar nele. Na verdade, não entrar, para a gente não continuar nele, né? Até por isso que nós somos chamados e conhecidos de almas eternamente condicionadas. Por causa disso, porque a gente está fracassando vida após vida. Apesar de todo o espiritualismo, né, de toda a religiosidade, de todo o progresso, de toda a chamada ciência, de tudo que está aí, né, está tudo errado. Está tudo errado. A gente está fazendo tudo errado, por isso está dando tudo errado, e no final vai dar tudo errado. É assim, Bímola. Muita gente fala, no final dá tudo certo. Não, no final dá tudo errado. Faz tudo errado, no final vai dar errado também. Então é o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 23. Tem aniversário de um ouvinte. Ouvinte, Bímola. Um ouvinte. Ouvinte pode ser homem, pode estar numa roupa feminina ou uma roupa masculina. Pode ser homem ou mulher, né? Então, não vou falar, né? Você falou para não falar, não vou falar se é ouvinta ou ouvinte. Ouvinto ou ouvinta. Tem presidenta, né? Já falaram que tem presidenta. Então tem ouvinta ou ouvinto. Ai, não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que o Bhagavatam está demais hoje também. Bom, sempre foi, né? Cada vez mais néctar. Nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam, se Krishna deixar, né? Porque de repente eu engasgo com a caça-livre e morro aqui, ó. Krishna faz o que ele quiser, com quem ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. E quem pode se opor? Nada nem ninguém, né? Tá bom, já parei de falar. Vamos ler também a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. E só isso, né? Só isso. É se eu não falar demais. Tá bom, sim senhora. Então vamos ver o caminho do fracasso com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 23, se eu não me engano, é. Verso 23 do capítulo 16. Capítulo 16, verso 23. É ruim, né? Dá um trem ruim, né? A pessoa ouve atravessada assim, né? 23 do 16. Não, é capítulo 16, verso 23. Ah, vamos lá. Yaha Shastra Vidin Utsrija Vartate kama karata nasa siddhinya vapnoti na sukham na parangatim. Na é nunca, puxa vida, nunca, né? É, alma condicionada nunca alcança o estágio de perfeição, tá? É o caminho do fracasso. Vamos prestar bem atenção nele para não entrar nele, para não continuar nele. Yaha, qualquer pessoa, Shastra é tradução palavra por palavra. Yaha, qualquer pessoa, Shastra vidin, as regulações das escrituras. Utsridya, abandonando. Vartate, permanece. Kama karata, agindo por capricho e com luxúria. Na, nunca. Saha, ele. Siddhim, perfeição. Avapnoti, alcança. Na, nunca. Sukham, felicidade. Na, nunca. Param, o supremo. Gatim, estágio de perfeição. Tradução completa ao caminho do fracasso. Mas aquele que põe de lado as injunções das escrituras e age de acordo com seus próprios caprichos, não alcança nem a perfeição, nem a felicidade, nem o destino supremo. Está vendo? Aí a causa, ó. A causa principal, né, Bhimala? Krishna está falando aqui, ó. Aquele que põe de lado as injunções das escrituras. Mas quais escrituras? As escrituras autorizadas. Aquelas que não têm especulação, invenção, deturpação, distorção. É, então. É o Bhagavad Gita. Mas não adianta nada pegar um Bhagavad Gita especulado, adulterado, torcido, distorcido. Também não adianta nada, né? Não vai conseguir trilhar o caminho do sucesso. Por quê? Porque ele está especulado. Então, tem que ser o Bhagavad Gita como ele é, sem adulteração. O Bhagavad Gita que não colocaram nada e não tiraram nada. O Bhagavad Gita como ele é. Tanto é que Prabhupada colocou esse nome por isso, porque é o Bhagavad Gita. Tem gente que está falando que tem mais de 700 versos. Tem Bhagavad Gita com mais de 700 versos. Imagina, inventaram até versos. Versos a mais, coisa que não existe. Não bastava torcer e distorcer. Aumentaram, inventaram versos, coisa que Krishna não falou, né? Ou então tiraram, subtraíram. Eu não roubei, eu subtraí. Então, para não ter confusão, O melhor é ler, estudar e praticar o Bhagavad Gita como ele é. Agora, pior ainda, né? A pessoa, aqui está falando daquele que põe de lado as injunções das escrituras. Agora, pior ainda, aquele que nem conhece as escrituras autorizadas como o Bhagavad Gita, como o Shrimad Bhagavatam, e age de acordo com seus próprios caprichos. Essas pessoas não alcançam nem a perfeição, nem a felicidade, nem o destino supremo, a morada eterna de Deus. Como se descreveu antes, o Shastra Vidin, ou a direção da escritura autorizada, é dada para diferentes castas e ordens da sociedade humana. Então, se querem uma sociedade humana, né, se querem parar com a sociedade de cães e gatos, deve-se dividir a sociedade em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. É o que diz as escrituras autorizadas. Espera-se que todo mundo siga estas regras e regulações. Estava falando com um cliente ontem, Bímola. É um freguês, tá? Freguês. É, cliente é mais chique, né? Todo mundo fala, meu cliente. Tá vendo? Você me corta, eu já me perco, tá vendo? Ô, Krishna Balarama Arade. Ah, tava falando com ele que vira e mexe a gente vê postagens, né? Tá cheio, agora os ateístas estão aumentando, né? É porque eles leem escrituras desautorizadas, escrituras de terceira classe, aí vê um monte de defeitos, um monte de falhas, e aí vira ateísta, né? Vira ateísta. Essas falsas religiões, ou supostas religiões inventadas, são fábricas de ateístas. As pessoas se revoltam contra o Deus que elas pregam. Eu mesmo era um, né? Quando eu vinha falar, não vem falar de Deus, não, não. Esse Deus teu aí, não quero nem saber dele. Esse Deus injusto, maldito, esse Deus carrasco, esse Deus ruim. Ué, não entende Deus, como vai explicar Deus se não entende Deus? Aí mostra um Deus aí imperfeito, incompleto, injusto. Esse Deus aí ninguém quer. E quando a pessoa vai atrás desse Deus, acaba se frustrando, se decepcionando, virando ateísta ou então inimigo de Deus. Por quê? Porque não é mostrado o Deus verdadeiro, completo, perfeito, o maior amigo, a pessoa mais sensível que existe. Krishna é o mais sensível, o mais amigo, o mais amor, o mais tudo. Então, se mostra um Deus impotente, que só pode ter um filho, um Deus que castiga à toa, sem... um ele protege, o outro ele mete o pau. Que Deus que é esse? São socorro. Ele escolhe um aleatoriamente, de graça, sem motivo nenhum. Não, você eu vou salvar, você eu vou castigar, você eu vou mandar para o inferno, você eu vou mandar para o céu. Ah, socorro, né? É isso que acontece aí. Ah, é verdade, tá. Estou alongando muito, é verdade. Então, já vi postagens assim, né? Imagine um mundo... aquele idiota, né, do John Lennon lá, começou com essa história. Imagina um mundo sem religião, né? Um mundo sem religião. Um mundo sem Deus. Aí postaram coisa parecida. Eu falei, já existe. Um mundo sem Deus, um mundo sem religião. É o mundo animal. É isso aí, ó. O mundo sem religião, um mundo sem Deus é o mundo animal. Simples assim. Animal, um ataca o outro, anda pelado... E as pessoas andam peladas, né? Que andam peladas acham o máximo, né? Estão se tornando animais, como o Bhagavatam já explica, né? As pessoas vão se degradar até se tornarem completos animais. É assim. Então, um mundo sem Deus e sem religião já existe. É o mundo animal. E vai voltar. Daqui a 9.500 anos atrás, daqui a 9.500 anos... para frente, não para trás. Daqui a 9.500 anos, esse desejo vai ser satisfeito, porque a religião vai deixar de existir, né? E aí o mundo vai se tornar cheio, completo de animais. Animais de 2 patas, 4 patas, de quantas patas, para todos os gostos, né? Então, quando a religião de verdade

E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda uns 2 ou 3 desse aí, esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. É, a gente não deve ser egoísta, né? Querer Deus e a consciência de Deus só pra gente, né? A gente tem que dar para os outros também, né? É... Como não é material, quanto mais a gente dá a consciência de Deus para os outros, mais Krishna dá consciência para nós, né? É porque ele que dá a inteligência, a compreensão, o conhecimento, ele dá tudo. Mas ele só dá para quem satisfaz ele. É assim que a banda toca. Tá bom? Já parei de falar? Então vamos ler mais um pouquinho do Shirima... Não, peraí, Bimla, tem um aniversário, né? Tem aniversário... do ouvinte ou da ouvinte. Vamos ver quem está fazendo aniversário. Quem está fazendo aniversário neste dia 28 é a Rita Torres, de Itaquá, Quecetuba. É, isso é a cidade que quer ser tubaína. Tá, para com a palhaçada. Ô Rita, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para todos que você ama, tá bom, gente boa? Então, muito obrigado pela audiência, tá? E parabéns. Tá, então agora nós vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 29. Onde estamos? Está aqui. Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. Vida materialista, isso aqui é uma máxima, hein? Vida materialista significa esquecimento de nossa posição constitucional como servos eternos de Deus, Krishna. E este esquecimento é especialmente acentuado na vida de casado, né? Na vida do devoto casado. É, Grihastha Ashrama é devoto casado, Bhima. Na vida do devoto casado, um jovem aceita uma jovem esposa, que é muito bela no início. É, dependendo da idade, né? Mas com o transcorrer do tempo, é porque a beleza da mulher dura 1 ou 2 anos. Quando chega no pico máximo, dura 1 ou 2 anos, né? E por volta dos 16 anos. Por isso é a hora de casar, porque senão depois fica mais difícil, né? Tá bom, meu, mas já não vou nem falar mais nada, tá? É, na vida de devoto casado, um jovem aceita uma jovem esposa que é muito bela no início, mas com o transcorrer do tempo, após dar à luz a muitos filhos e tornar-se cada vez mais velha, ela exige muitas coisas do esposo para manter toda a família. Nessa altura, a esposa torna-se detestável para o mesmo homem que a aceitou em seus dias de juventude. Não, estou lembrando, estou rindo que nós estamos lendo a coleção Srila Prabhupada Lilamrita e Prabhupada acabou de passar nessa fase aí, né? Do desapego. Imagine, né? A esposa de Prabhupada trocou o Bhagavad Gita que ele vinha trabalhando há anos, com mais de 1000 páginas, tudo escrito à mão, né? Ou na máquina. trocou por biscoitos para continuar tomando a droga do chá inglês. Tá, já parei de falar. Um homem, tudo bem que isso é passatempo, a Prabhupada, a alma liberada é passatempo, né? Um homem fica apegado à vida de casado por apenas duas razões. A esposa cozinha deliciosas guloseimas para a satisfação da língua do esposo e lhe dá prazer sexual à noite. Uma pessoa apegada à vida de casado vive pensando nestas duas coisas: comida gostosa e prazer sexual. Sexo é ação. E filho é reação. Tanto as conversas da esposa quanto as dos filhos, desfrutadas como uma recreação familiar, atraem a entidade viva. Se não tivesse um pouquinho de prazer, ninguém ficaria casado, ninguém se casaria, né? Ninguém pularia nesse poço escuro da vida material. A maioria pula de cabeça, né? Assim, tá, vou ler de novo aqui. A vida de casado, comida gostosa e prazer sexual. Tanto as conversas da esposa quanto as dos filhos, desfrutadas como uma recreação familiar, atraem a entidade viva. Assim, ela esquece que acabará morrendo um dia e que precisa preparar-se para a próxima vida, caso deseje ser posta num corpo agradável. O veado no jardim florido é uma alegoria usada pelo grande sábio Narada para mostrar ao rei que o próprio rei está igualmente preso na armadilha das coisas que o cercam. Na verdade, todos estão cercados por esta vida familiar, a qual os desorienta. Na verdade, é a meta da vida de quase todo mundo, né? A maioria se ilude, né, com a vida de casado, o poço escuro da vida material. Deste modo, a entidade viva esquece que tem que voltar ao lar, voltar ao Supremo. Não tem muita gente, mete o pau na vida de casado. Não tem problema nenhum. A vida de casado com Deus no centro. Se Krishna está no centro da família, no centro dessa vida de casado, perfeito. Mas não é o que acontece, né? Na esmagadora maioria dos casais da vida familiar. Ela simplesmente se enreda na vida familiar. Portanto, Prahlada Maharaja sugeriu, Prabhupada cita um verso e explica que a vida familiar é considerada um poço camuflado, Andakupam, no qual todos que caem morrem sem ajuda. É o poço escuro da vida material e coberto ainda, é uma armadilha, né? É uma armadilha da ilusão. Faz aquele buraco profundo, bem fundo, e cobre com a folhinha, assim a pessoa passa, nem vê, e puf, cai lá dentro. Prahlada Maharaja recomenda que enquanto tenhamos os sentidos funcionando bem e sejamos suficientemente fortes, devemos abandonar a vida de casado e nos refugiar aos pés de lótus do Senhor Krishna, indo à floresta de Vrindavana. Esse é um processo natural para quem começa o processo no começo. Então é natural, né, que aos 50 anos o homem, o chefe de família, que já tem um filho de 20 a 25 anos, passe todas as responsabilidades para o filho e o filho continua tomando conta da família e o pai se retira para se dedicar à vida completa a Deus, né? Se dedicar completamente a Deus. Não é natural ele não sair, né? Peraí, pai, já está na hora, hein? Por que que você não vai? Está em maia? Está iludido? Para quem começou o processo no começo, né? Para quem foi treinado assim, né? Então, o que não é normal é o chefe de família não sair de casa. Segundo a civilização védica, é preciso abandonar a vida familiar numa determinada idade, por volta dos 50 anos, e tomar a terceira iniciação, a ordem de vida retirada, e por fim permanecer sozinho como um renunciado, a quarta iniciação. Este é o método prescrito de civilização védica conhecido como Varnashrama Dharma, né? O processo que divide o processo, o programa, né? O sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais. Esse sistema faz as pessoas se tornarem verdadeiros seres humanos. Enquanto o país não adota esse sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, esse país vive uma civilização de cães e gatos, uma civilização animal. Alguém que toma a ordem de vida renunciada, após gozar da vida familiar, satisfaz o Supremo Senhor Krishna. Calma. Todos devem entender a sua posição na vida familiar ou mundana. Isso se chama inteligência. Ninguém deve permanecer preso para sempre na armadilha da vida familiar para satisfazer a sua língua e seus órgãos genitais na companhia de uma esposa. Quem faz isto simplesmente arruína a sua vida. Segundo a civilização védica, é imprescindível abandonar a vida familiar numa determinada fase, à força, se necessário. Infelizmente, pretensos seguidores da vida védica não abandonam sua vida familiar nem sequer no fim da vida, a menos que sejam forçados pela morte. É necessário que haja uma completa revisão do sistema social e a sociedade deve voltar aos princípios védicos, isto é, ao sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais. Porque senão não funciona, não vai conseguir, não vai ser treinado. Ninguém recebe treinamento. Aí o mundo, a sociedade vira essa coisa aí, esse inferno, esse caos aí. É isso aí, ó. Sem o sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, a gente vai continuar vivendo esse inferno que acontece no mundo inteiro. Vida detestável, população indesejada e por aí vai. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam. E essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra aí na quarta linha e está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos, na quarta linha. Se não achar, fale com a gente, tá? Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, você tem a opção de comprar os livros juntos ou separados. Você já encomenda eles, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então chegou a hora que eu mais gosto, Biman. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesham Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Então vamos lá, onde nós paramos aqui. Capítulo Jhansi, a Liga de Devotos. Paramos exatamente quando Prabhupada chegou num templo de seus irmãos espirituais. E um deles fala sobre isso. Paramahansa Maharaja comenta que quando Abai chegou, ele parecia muito pobre, faminto, não tinha recursos. Veio sozinho ao templo e quando chegou só cantava Hare Krishna e nada mais. Abai passou seu tempo em Jargram, cantando o santo nome de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e firmando-se no desapego de sua família. Por vários dias ele cantou Hare Krishna no rosário quase que continuamente. Paramahansa Maharaja dava palestras à noite, e então Abai também falava sobre o Bhagavad Gita. Mas, à medida que o tempo passava, seus pensamentos voltaram-se novamente para Jansi, e logo sentiu-se disposto a voltar à Liga de Devotos. Ele precisava conseguir os prédios e prosseguir com a pregação. Mas antes de retornar, obteve uma grande deidade do Senhor Chaitanya, que ele planejara instalar no Bharati Bhavan. Ironicamente, ele havia ido a Calcutá para fazer negócios e levantar dinheiro, mas agora não tinha dinheiro, nem negócios, nem responsabilidades familiares. Estivera casado durante 36 anos e agora, aos 58 anos, adotara inteiramente a ordem de retirante. Agora ele poderia dedicar a sua vida inteiramente a pregar a consciência de Krishna, a consciência de Deus. Abai não adotou a roupa alaranjada de um retirante, mas continuou usando roupa branca. É quando a pessoa toma a terceira ou quarta iniciação, muda a cor da roupa, né? As pessoas de Jansi sempre o haviam conhecido como um pregador sem família, desde o momento em que ele chegara pela primeira vez, um ano e meio atrás. Agora ele estava retornando para eles com uma deidade do Senhor Chaitanya e uma determinação de estabelecer o templo do Senhor Chaitanya em Jansi. Abai foi recebido com uma recepção calorosa de Acharya Prabhakara e outros, mas também se deparou com a competição pela posse durada memorial. Tudo começou com uma conferência em sânscrito, a Pandel, a Bandel Kandi Sanskrit Samelam, que trouxe a Jansi o governador da província KM Munshi e sua esposa Lilavati. Uma organizadora social ativa, Lilavati Munshi, tinha aberto várias filiais da Mahila Samiti Sangha, uma sociedade que objetivava elevar as mulheres socialmente, ensinando-lhes habilidades de secretariado em inglês. Duas educadas senhoras de Jansi, Chandramukhi e Suryamukhi, queriam tal programa social de mulheres para Jansi, e elas aproveitaram-se da oportunidade para aproximar-se de Lilavati Munshi durante a sua visita. Esta as inspirou e elas começaram a conversar sobre onde, em Jansi, poderiam abrir um de seus centros sociais. Talvez, sugeriu uma das senhoras, o Bharati Bhavan pudesse ser usado. Embora Suryamukhi Sharma tivesse sido uma das simpatizantes que a princípio havia se aproximado do Senhor Bayal em nome de Abai Charandi e pedira que se lhe desse o Bharati Bhavan para sua liga de devotos, ela sentia que a causa das senhoras era mais importante. Depois sai falando, não, primeiro Deus, só que nunca Deus, né? As pessoas comuns falam primeiro Deus, mas na prática nunca Deus. Primeiro tudo, nunca Deus. E sabia que Abai ainda não tinha títulos de propriedade dos prédios. As mulheres concordaram que os prédios seriam um excelente local para uma filial da Mahila Samiti Sangha e que a causa delas era mais urgente do que a de Abai Charan. Suryamukhi, assegurada do apoio da esposa do governador, mandou chamar a Se Bhaktivedanta. Ela explicou que sua Liga Mundial de Devotos de Deus jamais tomaria forma. Ela sabia tudo, hein? Ele era ótima pessoa e ela gostava dele, mas ela não achava que ele poderia realizar as suas extraordinárias expectativas. Ela sugeriu que ele desocupasse o Bharatibhavan para que a esposa do governador pudesse organizar um centro social de mulheres. O senhor pode ir aqui e acolá por amor a construir um templo, disse ela. O senhor tem liberdade para viajar a qualquer parte, mas essas pobres mulheres em Jhansi não têm nada, de modo que elas precisam desses prédios para o seu uso. Ela sentiu que ele se opunha inflexivelmente. Não, disse Abai, encontrem outro prédio. Abai argumentou que seu trabalho não era apenas para uma seção de pessoas, mas para todos os seres vivos. Suryamukhi sentiu-se frustrada. Abai ficou surpreso de que um membro da Liga de Devotos estava agora trabalhando contra ele e a manobra estava sendo apoiada pela esposa do governador. A senhora Munshi podia trabalhar em esfera muito mais influente, sem ter que se confrontar diretamente com Abai e sem mesmo que ele soubesse o que ela estava fazendo. Depois que ela conversou com o senhor Baial, ficou combinado que o senhor Baial fosse pressionado a persuadir Abai Charandi de desistir de reivindicar o Bharatibhavan. O senhor Baial possuía uma casa de cinema em Jhansi e se falava que ele poderia ter muita dificuldade com a licença de seu operador se Abai Charan não desocupasse o Radha Memorial. Não, só estava obrigando, né? Em dezembro de 1954, a senhora Munshi escreveu a Abai com referência a seu fracasso em levantar as 5 mil rúpias. Caro Bhaktivedanta Ji, escreveu ela. Meu querido, né, Bhaktivedanta Ji, meu querido Bhaktivedanta, escreveu ela, o senhor quis organizar a sua liga ali, mas não conseguiu. Porém, eu tenho esta instituição, Mahila Samiti. Por que não dar os prédios para mim? Abai estava decidido a resistir. Ele tinha amigos advogados que o aconselharam que, muito embora ele estivesse sendo confrontado pela família do governador, ele tinha boa causa, que se sairia bem na justiça. A tradição da Índia de respeito a prédios religiosos estava a seu lado. Abai respondeu à senhora Munshi, apresentando-se como o fundador da Liga de Devotos. Ele explicou a meta da Liga, anexou uma cópia de seu prospecto e apresentou muitas declarações de pessoas preeminentes, Dr. Rajendra Prasad, Sri Sitaram, Radha Mahendra Pratap e mesmo o esposo dela, o senhor Sri K.M. Munshi, louvando o trabalho maravilhoso da Liga de Devotos. Ele também mencionava que o presidente da Liga havia recentemente recebido um donativo de 100 rúpias em Maturá de sua excelência o governador, o próprio senhor Munshi. Abai dizia que, embora o trabalho andasse lento, mas pacificamente em Jhansi, agora sua mente se inquietava com as negociações da senhora Munshi. Adivinha o que vai acontecer, Bima? Quem manda no homem, no cachorro bailarino, é a mulher, né? Então quem manda no governador é a mulher do governador. Quem manda no presidente é a mulher do presidente. E por aí vai, né? Os cachorros bailarinos. Só um devoto de verdade não é mandado e comandado por uma mulher. Um devoto de verdade, um Hare Krishna de verdade, né? Ele pediu-lhe que ela não pressionasse ninguém para ocupar o Bharatibhavan, embora ele admitisse. Se a senhora ou qualquer uma de suas agentes tentarem, três pontinhos, a pressão será mais pesada que a minha visto... Ah, tá, não tem vírgula, Bima. Tá, vou tentar ler de novo. A pressão será mais pesada que a minha, visto que eu sou uma não-entidade neste confronto. Abai esperava que, por ele apresentar os pormenores de sua liga, ela compreendesse que a causa dele era melhor que a da Mahila Samiti. Ele citou os três primeiros versos do quarto capítulo do Bhagavad Gita, onde o Senhor Krishna descreve como a antiga ciência da Bhakti Yoga é recebida através da sucessão discipular de mestre para mestre, e como os reis são responsáveis de cuidar para que a consciência de Krishna se difunda para o benefício de todos. Ele também argumentava que uma vez que, segundo o Bhagavad Gita, apenas alguns entre milhares e milhares de homens se esforçam por atingir a autorrealização, e uma vez que a liga de devotos ocupava seus membros em autorrealização, ele estava fornecendo um serviço importante e raro. Ele se ofereceu para se encontrar com a senhora Munshi, juntamente com os 15 renunciados da área, e sugeriu que ela trabalhasse cooperativamente com ele e compreendesse a importância da liga. A liga de devotos estava beneficiando todas as classes. Como Sri Krishna dissera no Bhagavad Gita, mesmo uma pessoa de nascimento inferior pode atingir o abrigo do Senhor Supremo Krishna. Mas a Mahila Samiti declarou a Bai. Estava baseada em concepções corpóreas de casta, credo, cor e sexo. Portanto, não podia ser a causa dela tão importante. Na verdade, a causa dela era a causa da ilusão, né? A Bai encerrava solicitando à senhora Munshi que não tentasse ocupar o Radha Memorial, o qual já estava sendo usado para uma causa nobre e bem apreciada. Ele assinou a ser Bhaktivedanta, fundador e secretário da Liga de Devotos. Ciente de que estava envolvido em uma intriga, Abai organizou seus pensamentos e passou para o papel um curto histórico, delineando eventos importantes acerca de sua posse do Bharati Bhavan. Curto histórico. 1. Vinha Jansi em algum momento de outubro de 1952. 2. Dei algumas palestras no templo Gita Mandir no dia de Gandhi Jayanti em 1952. 3. Fiquei conhecendo Prabhakar Shastri. 4. Minha ideia da Liga de Devotos começou a tomar forma. 5. Ele me levou até Areva Shankar para falar sobre o Bharati Bhavan. 6. Shri Reva Shankar concordou em ceder o Bharati Bhavan à Liga de Devotos e concordou em se tornar membro dela na presença de Prabhakar, Mitraji e de mim próprio. 7. Escrevo cartas de Allahabad para confirmar. 8. Ele confirmou minha carta em 10/12/52. 9. Prabhakar deu a conhecer o desejo de Reva Shankar em 1/1/53. 10. Eu obtive o documento necessário para a Liga de Devotos e vim a Jansi para a assinatura dos membros. Reva Shankar assinou e concordou em tornar-se um membro executivo. 11. O documento foi submetido a registro em 4/2/53 em Lucknow. Voltou em 10/10/53. Puxa vida, 8 meses para um documento voltar. 12. A Liga de Devotos solenemente começou em 16/5/53 e o trabalho começou, de modo que estou ocupando o prédio desde então e continuo o meu trabalho. Abai continuava enumerando mais de 30 itens, incluindo publicidade em jornais e congratulações que ele recebera. Bom, vamos parar aqui, né, onde Prabhupada começa a explicar o histórico. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, né, a biografia autorizada de Prabhupada, está de graça no nosso site em inglês. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br